Sempre temos chegar, dizer adeus, invadida pela voz do teu silêncio, gritando minha alma se veste de nua tua lua. Sem querer desconseguida, esquecida na partida encontrada, sem asas voando, pairando nua, tua lua. Esta sede é minha água, esta fome me alimenta de beleza. De beleza nua. Presença nem ausência, lambudo com o silêncio, digo voz. Nasci já tinha alma num preto da boa. É boa, lua. Ai, ai. Cada um nasce a medida aí. Perdido e achado na despedida, se asa na tua boa. Música portuguesa, o sucesso passa aqui. Passa aqui.